A sura do mútuo engano. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá. Dele é a soberania e dele é o louvor, e ele sobre todas as coisas é onipotente. Ele é quem vos criou, e dentre vós há renegadores da fé, e dentre vós há crentes, e Alá do que fazeis é onividente. Ele criou os céus e a terra com a verdade, e configurou-vos e bem fez vossa configuração, e a ele será o destino. Ele sabe o que há nos céus e na terra, e sabe o de que guardais segredo e o que manifestais. E Alá do íntimo dos peitos é onisciente. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Não vos chegou o informe dos que antes de vós renegaram a fé? Então experimentaram a nefasta consequência de sua conduta e terão doloroso castigo. Isso porque seus mensageiros lhe chegavam com as evidências. Então diziam: são mortais que nos guiarão? E renegaram a fé e voltaram às costas. E Alá deles prescindiu. E Alá é bastante a si mesmo louvável. قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Os que renegam a fé pretendem que não serão ressuscitados. Dize: sim, por meu Senhor sereis ressuscitados. Em seguida sereis informados do que fizestes, e isso para lá é fácil. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Então credes em Alá e em seu mensageiro e na luz que fizemos descer, e Alá do que fazeis é conhecedor. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Um dia, quando ele vos juntar, no dia da junta, esse será o dia do mútuo engano. E quem crê em Alá e faz o bem, ele lhe remirá as más obras e o fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Esse é o magnífico triunfo. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, Esses serão os companheiros do fogo. Neles serão eternos, e que execrável destino. Nenhuma desgraça ocorre sem que seja com a permissão de Alá. E quem crê em Alá, ele lhe guiará o coração. E Alá de todas as coisas é onisciente. E obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro. E se voltais às costas, apenas entende a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Allah la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Alá, não existe Deus senão Ele, e que os crentes então confiem em Alá. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ó vós que credes, por certo há entre vossas mulheres e vossos filhos inimigos de vós, então precatai-vos deles, e se os indultais e tolerais e perdoais, por certo Alá é perdoador, misericordiador. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Vossas riquezas e vossos filhos não são que provação, e junto de Alá haverá magnífico prêmio. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Então temei Alá quanto puderdes, e ouvi e obedecei, e despendei. É-vos melhor para vós mesmos, e quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem-aventurados. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Se emprestais um bom empréstimo a Alá, ele vô-lo multiplicará e vos perdoará. E Alá é agradecido, clemente. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. O sabedor do invisível e do visível, o Todo-Poderoso, o Sábio.